Salvador, Zola, tá fazendo o Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, reporte nacional da 17. Tatará, final 17, Zulu. Chave travada, Whisky Bravo Zulu. Sente o Whisky Bravo Zulu, livre pouso na 17, vento 110 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 012. Sente. Decolado aos 4-2, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 98-3530, obrigado, uma boa noite. Salvador, muito boa noite, T3530, declarado perfil Sapuca, passando agora a 1500. Boa noite, T3520, contato Renan de Colégio, prossigo conforme autorizado, vigilância, T3520. 3520, sim. Tanto 3520, boa noite, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Ok, prossiga para habilitar o pro 90, tá 3520. Frequência livre estacionada, tenha um bom dia, o escravo Zulu. 3520, passa 160, chama Recife, em 12685. Boa noite. 12685, obrigado, boa. Chegada Mari, reporta localizador 1012 no altímetro, identifique, veja o nome. Sim, boa noite, descida Mari, 2000, perfil 1012, com 8 no domínio, reporta na estrada de estrada. Afirmo, 8 no domínio. SAP autorizada, sinal ILS, reporta o localizador. Portaria, localizador, 823. Da Gol, estabilizou o lock? Afirmo, estabilizou. Torres para o sistema, redução para aproximação. Autorizado sinal LS, Torres 8612. Ok, 8612, pegou, 8 do Gol 954, passando a etapa, desça 2000, livre LS, chegou do localizador. Para 2000, livre LS, Gol 954. Afirmo. Salvador, gol 8 no meio. Sinal da 0 de baixo pra baixo. Boa noite, no meio, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 5 nós, altímetro no 0-1-2. Livre pouso na 1-0, baixo travado 8-2.